Na manhã desta quarta-feira, 17 de junho, representantes dos poderes do Estado e de instituições ligadas à defesa da mulher e dos direitos humanos se reuniram em audiência pública em Belo Horizonte para discutir medidas para acabar com a prática de revistas íntimas para visitantes de presos recolhidos no sistema prisional de Minas Gerais. Todos foram unânimes em reforçar a importância de se aprovar o projeto de lei número 821 de 2015, que promete acabar com a também chamada revista vexatória. A promotora de justiça Nívia Mônica da Silva foi uma das participantes da audiência que defendeu a abolição da prática. Ela explica a importância da aprovação do projeto em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado. O projeto de lei ele é voltado ao cumprimento da resolução do Conselho Nacional de Política Criminal, a exemplo do que já aconteceu em outras grandes capitais, como Rio, São Paulo, em outros grandes estados, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. E nós, então, solicitamos que essa questão seja debatida para que o projeto de lei pudesse entrar em pauta. Foi designada a audiência para hoje. A nossa maior preocupação é que haja outros modos de evitar a entrada de objetos ilícitos dentro das prisões que não sejam métodos que atinjam, que ofendam a dignidade das mulheres, sobretudo das filhas, esposas e companheiras, avós das pessoas privadas de liberdade. São praticadas visitas que nem sempre têm são padronizadas, mas mesmo o padrão, ele implica desnudamento das mulheres, agachamento depois de desnudas, as pessoas que usam prótese dentária têm que tirar. Para a representante do Ministério Público de Minas Gerais, a revista íntima, além de violar a dignidade da mulher, não é eficiente. A maior parte dos objetos ilícitos que são encontrados no interior do presídio não entram pelos visitantes, mas sim por uma ineficácia no controle interno da circulação de objetos no interior das unidades. Então, além de melhorar essa inspeção, a lei estadual vigente, por exemplo, determina que todas as pessoas que ingressam, inclusive servidores, devem se submeter a algum tipo de revista. Nós não temos notícia se isso acontece, mas independente disso, se nós tivéssemos um body scan, por exemplo, nas unidades maiores, todos deveriam se submeter a esse body scan. E o body scan tem que ser operado por uma pessoa qualificada, tem que ter um vídeo monitoramento para evitar a burla na operação do body scan. O equipamento do body scan, tudo bem, é um valor mais alto, mas o vídeo monitoramento das unidades nem é tão caro e é essencial. Tem outros tipos de possibilidades e o controle interno, de todos os servidores públicos que têm contato com o preso, tem que ser aperfeiçoado. Há várias outras medidas. Agora, independentemente de quando essas medidas sejam adotadas, o que não se pode tolerar é que a revista seja invasiva, em contrário ao que diz a Constituição, em contrário ao que diz a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e indiscriminada, atingindo a todas as pessoas, independentemente de ter a mínima suspeita de que ela esteja levando alguma coisa. Então, são adolescentes, filhas de pessoas presas, são avós de jovens que foram presos, que é o que mais acontece, mães e avós. Segundo a promotora de justiça, outros procedimentos podem ser adotados para fazer o controle de visitantes nos estabelecimentos prisionais, como bloqueio de sinal de celular, detector de metais, ultrassom e scanner corporal. Com uma população de mais de 60 mil presos, as unidades carcerárias do Estado recebem, em média, mais de 70 mil visitantes por mês. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.